Colossus 15, controle no 208, boa viagem. 208, muito obrigado, um excelente feriado. Igualmente, meu Deus. Obrigado. TIP 5344, complete final do procedimento terrestre, em torno da frequência 118 decimal 95. 18, controle Salvador, boa noite, gol 1805, decola na Cisco. Gol 1805, contato radar, saída PUCA, nível de voo 390. 390, saída PUCA, sem restrições, gol 1805. Salvador, boa noite, TRIP 5344. TRIP 5344, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando 5344. Então, 3600, vai passar o localizador. Afirmativo, 3600. Solo Zona 7, vira direita, táxi Alfa Juliette, portão remota 13. Alfa Juliette, remota 13, no pátio 1, até 3291. Então 3600, curva direita, proa 120. Direita 120, nessa proa está autorizado, deve ser passando. Então 3600, autorizado, final do procedimento terrestre, reposta brisada. Desça para 2000 pés, ajuste no 094. Desce para 2000, 3600, reportará esse brisado. Poderia confirmar a posição de estacionamento para o TAN 3291? Remota 13. 13, grato. Solo de 9, direita, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5344. Portão 70 para o 390, gol 1805. Gol 1805, chame centro na frequência 125.45, alterna 126.85. 1245, 126.85, gol 1805, obrigado, boa noite, ótima semana. Boa noite. Está estabilizado, está 3600. São 3600, complete final do procedimento TRS, chame torre na frequência 118.95. 295, obrigado, até breve. Gol no 643, final baixar travado. Gol no 643, chame torre na frequência 118.95. 3600, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando, 3600. T43, Solos 22, táxi à direita, via Alfa, Juliette, portão 3. Alô, Salvador, Gourmet 43. Golf Kilo Oscar, contato radar 60 milhas, sudoeste do VOS de Salvador. Vou na proa de Mari para a chegada Mari. Reposte no bandeiro desse. Desça para nível de voo 050, Golf Kilo Oscar. 643, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o 3, bora 643. Tom 3170, boa noite, chegada a Mari, desça para nível de voo 080. Cada etapa da presente. Aproximado para o 643, tá? Livre aqui na sinal de 10 para o 03. Afirmo, Juliette, portão 3. 643. 3600, 17, Solos 25, táxi agora via Alfa, Juliette, portão 9. Via Alfa, Juliette, portão 9, 35, 600. Patango Golf, Kilo Oscar, vetoração para a final do procedimento LS, curva direita, proa 050. Reposta estabilizada. 050, descendo até o 050, o Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar, desça para 2.000 pés, ajuste no 094. No 094, 2.000 pés, proa 050, não amará estabilizado, Golf Kilo Oscar. Sono 70, reduza para 2509. Afirmo, só mais um minuto para a copa. Salvador, boa noite. noite, é o Web6746, com a informação Charlie, cruzando 180 para o 150. Web5746, chegada Mari, desce para nível de voo 090. 090-6746. Zona 70, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 050, limitado pelo localizador. 50. Para nível de voo 070, TAM 3170. Web 6746, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 040, limitado pelo localizador. Reduza para 2509. 0, limitado pelo localizador, Web 6746. TAM 3170, desça para 3000 pés, azimuth 0094. TAM 3170, reduza para 2109. Maceió 330. 3152, aguarde a cópia, o ajuste no 094. Aguardando no 094. 2109, 6746. Golf Kilo Oscar, vetoração para final do procedimento LS, curva direita, proa 060, reporte estabilizado. 060, vai apontar estabilizado, Golf Kilo Oscar. Controle 6746, cruzando 110 por 090. Web 6746, desça para nível de voo 050. 050, 6746. Tan 3170. Para final do procedimento LS, curva direita pro 060. 060 de proa, tá? Web 6746, desça para 4000 pés, ajuste no 014. 4000, 1014, está autorizado interceptar o localizador 6746? Web 6746 irá intencionalmente passar o curto localizador, seu novo limite é o que tem mais que 120 do NDB de Simples. 120 de 6746. Então, 3170, desça para 2000 pés, ajuste no 014, aguarde para transferência. Ok, 2000, aguardado. Utilizado visual com campo, Golf Kilo Otto. Golf Kilo Otto, completo final do procedimento TLS, emissor na frequência 118.95. 295, Golf Kilo Otto. Torre, é o Papatango, Golf Kilo Otto. Siga. Está estabilizado, se possível, intenção pousão no centro com a final curtíssima pela direita. Reporte para o cancelamento. Cancela da presente, Golf Kilo Otto. 39, base do direito autorizado, reporte final, baixado travado. Ok, vai reportar final, baixado travado, Golf Kilo Otto. Está localizado, 1014-16746. Web 6746, reduza para 1970. 170 nós reduzindo, 6746. Então, 3170, chame torre na frequência 118.95. 1895, boa noite, 3170. Boa noite. Salvador, boa noite, 3170, estou passando o número. Zero, reporte externo, baixado, travado. Reportarei. Passo para final, tem baixado, travado, Golf Kilo Otto. Golf Kilo Otto, livre pouso 97, 1950 graus, 5 nós. Golf Kilo Otto. Estabilizado no localizador, é o 6746. Web 6746, aguarde para transferência. Guardando 6746. Autorizado, solo aos 42. 3170 baixou e travou. Positivo, amigo. Interferra, passou agora. 150 graus, 5 nós, livre pouso no zero. Livre pouso na pista no 031, 70. Voo no 714, cópia. Prossiga. Salvador, Aracaju, 230, Golf 677, pista no zero, esquerda, PUC, Aracaju, controle no 208, transponda 5051. 230 aprovado, minha Golf 507, você fala 10 com a esquerda, Puca Aracaju, controle 1208, transponder 5051, está pronto na posição 2 para o seu estacionamento. Autorizado, chame o táxi. 9790. Externo, baixado travado, objeto 6746, FUI LS. Web 6746, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 1895, 6746, obrigado, boa semana. Boa noite. Objeto 6746, torre Salvador. Prossiga 6746, passou o externo, baixado travado, FUI LS. Continue a aproximação, aguarda a pista livre.